Olá, pessoas. Sil aqui só para lembrar vocês que essa é a segunda parte do nosso episódio, A Representação do Negro e o Racismo na Cultura Pop de Terror. Então, se você não ouviu a primeira parte, volta um pouquinho, que a gente fala de filmes lá dos anos 60 até Candyman. E nessa segunda, a gente já traz a discussão para algo mais atual, para os filmes do Jordan Peele. Então, escutem a parte 1 primeiro. Se vocês já escutaram, maravilha, podem seguir. A gente trouxe como convidado Kelps Negrons, que estava na parte 1, está na parte 2 também. Então, fiquem aí com mais esse episódio. Um beijo. Então, partindo desse raciocínio, o que é que vocês esperam do remake produzido pelo Jordan Peele, né? E dirigido pela Nia da Costa. Minha parente, tá? Ivo da Costa Silva, Nia da Costa. Vocês Cara, acham que eu ele vai perceber isso no filme, vai, né, dar uma visão? pois é, porque o protagonista agora ele vem com um protagonista negro, né? O elenco praticamente todo negro, Sim. mas o primeiro trailer não me empolgou, não gostei. Eu achei que ia ser uma coisa, ele veio com uma proposta, e aí eu fiquei meio assim. Mas é até bom para não criar Falava-se de um expectativa. remake, né? Falar de um remake, parece que vai ser uma sequência. Eu tô meio por fora do que vai ser. Mas é até bom eu não tá criando expectativas, porque vai que eu sou surpreendido. É. E eu quero muito que esse filme dê certo. Quero muito mesmo. Eu tô com o Você Samuel quer? nessa também, É, não. eu também. Não tenho nenhuma expectativa. Assim, tô interessado, tô curioso, mas não tô acompanhando muito. Assim, eu vou assistir, até porque eu gosto muito do primeiro Candyman, gosto muito da parte 2 também. Detesto o 3, eu acho que o 3, assim, a gente finge que não existe. Então eu tô bastante curioso. Curioso e torcendo. Eu tô junto com vocês, assim, eu quero assistir, eu vou assistir, mas eu realmente não sei o que esperar. Talvez pelo tema estar em voga e tratar de muito mais certo do que há muito tempo no audiovisual, talvez o que a gente percebeu no primeiro filme de 92 não se repita, ele seja mais protagonista mesmo. Mas aí vai ser bom, se vai ser ruim. Eu não vi esse trailer que você falou, nem sabia que tinha um trailer. Eu vi, na realidade, uma animação de pouco mais de 3 minutos, como se fosse aqueles teatro de sombra chinês, contando, assim, contextualizando várias questões de racismo e colocando Candyman na história, colocando Candyman na narrativa. Eu gostei muito desse trailerzinho, mas sobre o filme, realmente, eu não sei o que esperar. Eu espero. O que eu só espero é não me decepcionar, porque isso é uma coisa muito comum pra gente que é fã de filme de terror, né, velho? É a gente. Se o filme, independente do tema, a gente só não quer se decepcionar, a gente só quer que o filme seja bacana, seja um passatempo decente, que a gente sinta um medo genuíno, ou então um medo, um susto que dê um cagaço real. Mas a gente sabe que no nosso meio, né, a gente só sabe depois que vê. É Por verdade. aí. E é bacana lembrar também, como o Ivo falou, né? O filme é dirigido pela Nia da Costa. Muita gente está confundindo e achando que é Ivo do Costa. Jordan Obrigado, Peele. Matheus. Do Jordan Peele porque ele produz. E ele mesmo falou: eu não quis dirigir porque eu gosto muito, assim, e eu acho que eu ia fazer cagada. Então, ele chamou a Nia para dirigir. Então, é bom a gente destacar porque muita gente, tipo, vai continuar sem saber quem ela é, porque tá olhando só pro Jordan Peele. E se a gente tá falando em pouca representatividade de negros, no elenco, na direção, uma mulher negra na direção, tipo, é uma grande coisa. Não deveria ser uma grande coisa, deveria ser uma coisa comum, mas hoje é uma grande coisa, sabe? É um acontecimento. Exato. Então é bom a gente sempre apontar. É, concordo, agora... Concordo. Oi, Kelps. Concordo com você. É, e já que a gente começou a falar do Jordan Peele, então vamos pro cinema dele, o que vocês acham? Mito do Sim. É, bom, acho que ele começou assim com o Corra, né? Que é, como a gente já disse, uma sátira. E eu acho que foi, tipo, um marco, assim. Foi um resultado muito bacana. Eu queria saber o que vocês acham. A primeira vez que eu vi, achei ele um filme meio lento, mas ao rever, por sugestão de vocês, por causa da pauta, cresceu muitíssimo e se transformou num puta filme de terror. Aos meus olhos, ele realmente ele trata de questões que, por mais que pareçam fantasiosas e incríveis de serem levadas a sério, mas o cerne da coisa, o que ele tenta alertar a sociedade, é muito real. Eu sinto que é muito real essa questão desse medo patético, imaturo, vindo dos cus, desculpa dizer, dos cus dessas pessoas que acham que as pessoas negras vão dominar o mundo, que essa coisa de querer que acabe com o racismo, com o preconceito e ter direitos iguais, vai tirar o lugar deles de tal maneira que eles decidem se tornar negros, sabe? Para continuarem numa posição de supremacia, porque na cabeça deles os negros vão ser os próximos donos do mundo. Eu acho genial, acho um puta filme. O Daniel Kaluuya tá muito bem, cresceu horrores a atuação dele. Todos os atores são muito bons, as nuances do filme, as coisas, as pequenas coisas que ele costuma passar, sabe? Quando você observa, ele é um filme extremamente assustador. E eu não sei se foi assim com vocês, mas a parte desse filme do Jordan Peele que mais me assustou, um cagaço mesmo. Realmente, como vamos falar aqui em Pernambuco, eu trinquei o cu, velho. Foi no final, quando já tá acontecendo tudo aquilo que ele tá fugindo, e do nada chegam as luzes de um carro de polícia. Quando aquelas luzes chegou, eu tava vendo o filme com ele, na hora a gente falou assim, a gente falou, fudeu. Já era, momento, né? Pois é, a gente pensou, pronto, ele escapou disso tudo para ser mais um negro que vai morrer na mão da polícia. E aí, se você ainda não viu o filme, vou dizer o que aconteceu. Para mim, é um dos momentos mais angustiantes do filme. Na realidade, é o momento mais angustiante daquele ali. Por ser uma cena de terror, findando um filme de terror, baseada numa realidade diária para o povo negro periférico, que é a violência policial. É um puta filme, eu gosto, assim... E eu acho legal porque o Jordan Peele, ele tá levantando com essa que a gente tá tendo agora no programa, no meio cinéfilo, né? Pessoas estão observando mais. Enquanto Spike Lee, digamos que Spike Lee seja a face mais séria do cinema feito por um realizador negro, o Jordan Peele, ele tá falando, ele dialoga, o trabalho dele dialoga com mais pessoas do que eu trabalho, Spike. E nisso aí ele sempre vai ter todo o meu respeito, porque a luta está chegando para pessoas, ainda além das pessoas que chegam com o Spike Lee. E que já é gente para com o Jordan Peele, está crescendo, tanto é que ele fez a série, né, mas que um monte de gente, inclusive, gostei. Eu acho importante as discussões que ele está levantando, principalmente as discussões de Corra, porque elas são o que há de mais patético e inacreditável na mentalidade da pessoa branca riquíssima em relação ao que ela acha que é o povo negro americano. Os filmes do Jordan Peele, eles devem ter sido um dos mais comentados do Boca do Inferno, né? Aqui do Falando do Diabo. Nosso primeiro episódio é sobre nós. E até no episódio sobre vilãs femininas, a gente trouxe a discussão sobre o Corra. Então, eu só assino embaixo do que o Gabs falou. Esse filme, ele tem umas nuances, uns detalhes, principalmente. Ele transborda toda a estrutura do racismo que a gente tem hoje para pequenos momentos presentes lá dentro. É tudo muito, muito bem colocado. Eu tenho uma verdadeira devoção pelo Corra. Toda vez que eu assisto, para mim, ele só fica melhor. O final é realmente impactante, principalmente pra gente que é negro. Quando a gente assiste esse filme, que a gente pensa, caralho, deu merda. Inclusive, o Jordan Peele gravou uma versão do final em que dá merda. Ela tá disponível no YouTube para quem quiser assistir a versão do personagem sendo preso. Mas o que eu quero falar mais é do trabalho do Jordan Peele em si, porque ele tem sido uma voz dentro de discussões sociais e de racismo dentro do cinema, como nunca se viu assim. Já vimos, claro, mas a dimensão que tem tomado com a popularidade das obras dele, ter ganhado o Oscar, até a participação dele no Black Lives Matter, assim, uma placa, olha. No Black Lives Matter, tem sido bastante importante. O protagonista do Star Wars, ele se envolveu, né, com o movimento, disse que, mesmo com medo de perder papéis, e o Jordan Peele disse, não, eu vou trabalhar com você. Então, cara, é uma voz, é uma puta voz, tá fazendo uma baita diferença. Tem alguns projetos do Jordan Peele que, sinceramente, não andaram muito. Ele é o produtor do Twilight Zone, né? Isso. Que é bem divisível, tem alguns episódios que se salvam, tem outros que, nossa, que chato. Por aí. Ele também é o produtor do The Hunt, a série da Amazon, que sobre caçadores de nazistas. E, sinceramente, foi bem sofrido terminar. E o último episódio, olha, mesmo tendo o Al Pacino nessa série, o último episódio foi horroroso, horroroso, horroroso. Então eu acho que aí eu tô criando esse medo com o Jordan Peele de ele estar tá se envolvendo em muitas coisas como um produtor e às vezes essas coisas não estarem ficando muito bem polidas. Os filmes até agora, nossa, Get Out e Nós, rainhas, né? Mas Muito. alguns outros produtos, tipo, embora ele também seja produtor do Blacksman, que porra, que filme do Spike Lee. Caralho, É que verdade. filmaço. Pô, Eu amo filmão. Blacksman. Blacksman é fantástico. Melhor filme do Spike Lee há muito Mas tempo. eu tenho essa admiração muito grande pelo Jordan Peele, não só como cineasta, mas como voz mesmo do movimento, do que ele tem feito pelo pessoal mais por trás das câmeras, né? Por trás das câmeras, por trás dos movimentos. Ele está trazendo isso pro cinema. E eu tenho ficado muito feliz com todo esse resultado. Eu acho assim que a gente vê como que ele tem feito, né? Que a própria Lupita, ela sempre foi coadjuvante, né? E o primeiro filme que ela foi protagonista foi no Nós. E também, né? Ele escalou a Nia para fazer o remake. Então ele tá dando oportunidades, né? Que é o que a gente sempre, o que é, o próprio, né, Chris Rock às vezes fala, né, quando ele dá o discurso dele no Oscar, né, não há oportunidades, né, não abrem as portas. E o Jordan Peele está fazendo isso. Ou seja, ele está tendo uma carta branca e está usando isso para dar as oportunidades. Exato. Alguém ia falar alguma coisa? Ah, eu vou só completar que concordo com tudo que foi dito, mas o meu filme do coração é o Nós. Eu acho Nós assim fantástico. Sou fãzaço desse filme. Nós é maravilhoso. Inclusive, fica a indicação para quem quiser ouvir nosso primeiro episódio do podcast sobre o nosso. Ficou bem legal. Bem, o que mais temos, então? A gente tem uma série. Watchmen. A gente não vai falar do Nós? Ah, podemos. Sim. Podemos falar do Nós. Já que a gente falou do Corra, porque, assim, no Nós acontece uma coisa que eu acho massa enquanto em Corra ele falou da questão de como as pessoas negras, no Nós ele continua batendo pessoas negras, classe média, uma coisa muito bonita de se ver, né? Resolvido, coisa boa, funcional, etc. Eu gosto porque ele já vai além da coisa das pessoas. Fala dos desvalidos em geral, né? Daquela metáfora. Nos subterrâneos, mas aí, se vocês forem pessoas das mais diversas etnias, que são exatamente pessoas sem voz. São as pessoas que querem ter uma vida como as pessoas mais acima, né? Que massa essa metáfora, vocês que moram. A gente só come isso, come aquilo. Isso, ao meu ver, né, são as camadas mais humildes da sociedade que são bombardeadas com a mesma informação que a maioria das pessoas tem via televisão ou internet, mas infelizmente não podem adquirir as mesmas coisas e levam a vida de imitação. Eles imitam o que a cima fala. Eu achei muito bom. Eu achei um filme de terror. Inclusive, pela coragem de, por exemplo, quando ele coloca o personagem que é o marido da Lupita, ele meio que o ideal de vida dele, bem-estar, ele quer muito ter as mesmas coisas que a família da Elizabeth Moss, perceberam? Ele é o cara que ele quer. Ele sempre usa a família do cara parando. E eu achei isso bacana, né? Porque pra mim, é um engano do personagem. Porque, apesar da casa dele ser menor do que a da família, é uma casa muito mais aconchegante. É uma casa familiar muito mais bonita, de livros, de coisas e tal. Enquanto na casa da outra família, que é o que ele almeja, tem um barco. Uma casa onde é tudo meio que automatizado, a família não dialoga entre si. E pra gente que vê de fora, vê, pô, o cara acha que isso aí é o ideal. Total. Mas pra gente de fora ver as coisas muito bem. Aí, só pra terminar essa minha história do Nós, do Jordan Peele, eu gostei. O que mais me amarra esse filme, o que mais me faz gostar dele, é exatamente dele já começar a alertar sobre outras pessoas oprimidas e não apenas as pessoas. Isso eu achei, sabe? E sem deixar de falar das questões das pessoas negras também. Ele agregar mais aquilo. Ele não fez um Corra 2. Ele colocou as mesmas, algumas coisas similares, mas é uma outra coisa que eu acho muito bom. Como falaram agora, um cara que está envolvido com muita coisa e algumas coisas não saem tão legais. Mas eu percebo que as coisas que realmente ele coloca o coração, aqueles que ele está no comando mesmo, vai sair como ele quer, essas coisas são muito boas. Corra, vida e Nós. Era isso. Vocês estão aí, não estão, gente? Eu fiquei traumatizado. Estamos, sim. Estamos. Desculpa, mas... viu, gente, por falar tanto, viu? Desculpa mesmo. Não, tranquilo. Imagina, tá ótimo. Bom, eu concordo com tudo que você falou, Kelps. Eu acho que... Concordamos, né? Né? Todos. Falando, repetimos muito isso no nosso podcast. Inclusive essa parada da casa da Elizabeth Moss, que tudo é automatizado, moderno, não sei o quê. Tem uma cena ali que dá tudo muito errado, né? Por causa da automatização. Que é a do rádio, quando ela pede pra ligar pra polícia. Ah, que a galera bota o som do NWA, cara, eu ri, velho. Eu dancei a polícia mesmo, eu ri, velho. Foi a melhor cena do filme. Muito boa, sacada muito boa. Ah, excelente. Bom, podemos seguir, gente? Podemos. A gente só tem mais alguns tópicos aqui. E aí a gente já termina. Então vamos falar de uma série que ficou bem popular no ano passado, que foi Watchmen. Foi uma adaptação da HBO. Quem assistiu pode fazer alguns comentários. Eu assisti uma parte só e ainda não terminei. Eu assisti todo e achei sensacional, mas vou deixar o pessoal comentar primeiro. Pode complementar, Ivo, assim, eu gosto muito. Eu acho que o Watchmen entra fácil como uma das melhores séries da década. E a gente tem, assim, todo um contexto trabalhado, que a obra do Watchmen, do Alan Moore, ela retrata um período bastante complicado dos Estados Unidos, ali na Guerra Fria, e ela se tornou um clássico por trazer muito bem isso dentro de uma HQ. Poucas HQs nesse período costumavam então tão profundamente nas questões sociais e históricas do período. E o Watchmen, a série de 2019, ela se propõe a ser uma continuação da história em quadrinho. Ela se distancia, inclusive, do filme do Zack Snyder. E a série vem com a mesma proposta do quadrinho: trazer as discussões sociais e históricas do momento para o produto que está sendo apresentado. Então, muita gente odiou o Watchmen. Esses nerds que se dizem nerds só por ser, odiaram o Watchmen por diversos motivos. Por quê? Quais são esses motivos? Justamente as questões sociais que são discutidas dentro de Watchmen. A gente tem o Dr. Manhattan, que é um ser onipotente e onipresente. Se torna um personagem negro. Desculpa, eu deveria ter falado que tem vindo spoiler antes. Mas enfim, já foi. A gente vem principalmente por esse motivo. O Dr. Manhattan, que vem como um personagem negro. E aí o Rorschach, que ele é transformado como símbolo de um movimento de extrema-direita chamado Sétima Cavalaria, que é o grande vilão da série. E toda a questão social e racial da série, ela ser baseada no massacre de Tulsa. O histórico massacre de Tulsa, que só foi revelado de verdade há 20 anos. O que é Tulsa? Hoje muita gente sabe o que é Tulsa, mas as duas décadas ninguém sabia o que acontecia em Tulsa, que era um bairro negro, e agora eu me esqueço qual é a cidade dos Estados Unidos. Oklahoma. De Oklahoma. Que era a Wall Street negra chamada, muitas famílias negras vivendo bem, se desenvolvendo, comércio, altos valores na região. Os brancos se revoltaram com o apoio da Ku Klux Klan e realizaram um massacre. Um massacre em Tulsa. Isso foi acobertado pelo governo por muito tempo. Então, o Watchmen, por mais que não seja um produto de terror em si, né, mas ele traz momentos e reflexões bastante aterrorizantes, é um reflexo do nosso tempo. Então, eu esqueci o nome do diretor. Mas enfim, ele foi muito, muito sábio em trazer a essência da obra do Alan Moore para a série. Eu acho que esse é o grande feito. O escritor. É o Damon Lindelof. Damon Lindelof. Ele foi muito sábio em trazer a essência da obra do Alan Moore para a série. E, além disso, a Jessica King está sensacional como protagonista. Regina King. Regina King. A Angela. Tá sensacional como protagonista. A Angela, ela vê as questões da raça dela, dos ancestrais dela sendo discutidas ao longo da série. Que série é o Watchmen? Então, é a grande recomendação também que eu faço para que assistam. Eu poderia até falar alguma coisa, mas eu acho que você falou tudo. Falar mais sobre isso é chover no molhado. Eu só posso dizer o seguinte, que eu fui assistir essa série extremamente desconfiado, porque eu li a HQ quando ela foi no Brasil. Foi horrível, eu tinha que esperar uma vez por mês, hora cada. Enfim. E aí teve aquele filme horroroso e irrelevante de Zack Snyder. Lixo. Aí se teve algum fã ouvindo. Quando ele foi lançado, agora essa série da HBO, eu fiquei muito desconfiado. Eu fiquei fiado. E ainda era do Damon Lindelof, que é o cara que fez Lost, que eu não gosto, e assisti todos os episódios. Fez Leftovers, que eu vi até 6 episódios da temporada. É uma série que tem 3 temporadas. Eu não gostei. Então já era aquela coisa, digamos assim. Continuação de Watchmen. Era uma blasfêmia. Escrita por um cara que eu já tinha visto alguns trabalhos e não tinha. Mas eis que a série se revela uma coisa muito boa. Que eu recomendo, assim, para quem leu o quadrinho ou viu o filme também, esqueça aquele filme. Pelo amor, esqueça, mesmo se não vê a série, esqueça aquele filme. Mas eu recomendo bastante, eu achei bacana, porque ele surpreende, é uma série que surpreende. A história deixada por Alan no quadrinho, ela é muito bem reutilizada naquele universo. E fala do que falou, né, que os problemas atuais eles pegaram e falaram, hoje qual é o grande problema? E fez para mim de maneira magistral. Tanto é que eu não tenho aparelho de Blu-ray e nem tenho disquinho de Blu-ray. Só que há uma semana disseram que vai ser lançado agora em julho. A série vai ser. E eu já estou contando as moedas porque eu vou ter que comprar um aparelho de Blu-ray. Porque eu vou comprar o Blu-ray de Watchmen. Eu acho porra, é muito bom. Ele levanta discussões. Muito, muito, muito saudáveis, apesar de tristes, mas muito saudáveis para os dias de hoje em forma de entretenimento. Haverão aqueles que vão odiar ter visto, haverão. É meu problema. Ah, mas está acabando com a minha infância. O cara tem 45 anos, sabe? Mas é uma série. É uma série que vale a pena assim, ser vista. Eu nem quero falar muito dela. Eu só indico que, para se você tiver a fim de ver, leia o quadrinho. Acabou de ler o quadrinho, assista a série. Você vai ver que as duas se complementam. Maravilhoso. Vale a pena. Tanto a leitura do gibi, tu assistir a série da HBO. Era isso. Muito bom. Bom, então, vocês falaram tudo. As coisas, eu tô falando era isso para ver se vocês ainda estão aí. Se vocês... não tem problema. Não, vocês falaram tudo da série, assim. Acho que não vou. Eu só vou entrar aqui numa coisa que eu tenho achado interessante, né? Porque antigamente nessas produções, essas críticas ficavam mais no subtexto. E agora já não está mais no subtexto, né? Acho que o pessoal já está colocando como o principal ali. Isso tem incomodado muita gente, né? Muita gente vira e fala, mas, cara, você não entendeu o que eles estavam fazendo lá atrás, né? Então, assim, a série é incrível e discute bem o tema atual de forma bem na cara mesmo, tipo, de uma coisa que... De coisas que aconteceram, né? Como massacre de Tulsa, uma coisa que tá voltando. Então a gente vê isso no cenário atual, como que ela reflete bem isso, né? Então, e tipo assim, a série foi lançada ano passado e a gente tá vendo o que aconteceu aí nesses últimos meses, né? Isso. Exatamente. Muito, muito bem observado. Baita de um reflexo. Muito bem observado. Total. Bom, gente, vamos seguir um pouquinho, então, para os anti-heróis do horror. Eu acho que o Blade é o meu favorito aqui nessa listinha que a gente tem. É até um tópico assim simples, né? Mas interessante como alguns personagens negros são retratados como anti-heróis em alguns filmes. É, eu acho que o principal exemplo é o Blade mesmo, de 98, com Wesley Snipes. Filmasse na época, mas eu não sei se resistiria ao meu teste do tempo, não, sinceramente. E aí a gente tem alguns outros, né? Como o Spawn, que por mais que esteja um protagonista negro, acho que é 90% do filme com o rosto coberto. E aí alguns outros aqui que eu listei, o The Girl with All the Gifts, de 2016, é um filme bem interessante, de meio que de apocalipse zumbi, mas com uma pegada... Eu gostei, viu? Ele é bem legal esse filme, bem divertido. Ele é legal, eu gostei. E ele tem umas decisões bem fora de clichê. A protagonista é uma jovem negra, uma interpretação maravilhosa da garota. E ele tem umas escolhas bem, bem diferentes. E também temos alguns outros, como Ao Cair da Noite, né? Também de 2016. Uhum. Embora não tenha muito questão racial no Ao Cair da Noite. Ele é mais de questão social mesmo. Ele também é um filme de fim do mundo. E aquela franquiazinha, né, que muita gente gosta, mas, sinceramente, eu já joguei as mãos pro céu, que é o The Purge. O A Primeira Noite no Crime, ele é até interessante. E ele apresenta um anti-herói negro, o que se envolve com a família branca, que é a protagonista. Então, se alguém tiver algum pontuamento desses filmes e tal, eles são filmes com protagonistas negros, né? Mas que a discussão racial em si não tá presente, mas é mais alguns apontamentos e tal. É verdade, realmente. O Blade, eu assisti os dois primeiros filmes, gostei, mas igual você, não sei se sobreviveria a uma... Porque eu acho que até eu fiz uma revisão de dias, não lembro se... muito nesse ativo, mas aí eu vou parar muito com isso aí que você falou, terminando seu texto. São protagonistas negros? São, mas a questão racial não é o ponto das obras em onde eles estão. Realmente, mas são anti-heróis, sim, né? Dentro do que se propõe, enfim, né? É funcional, mas enquanto uma discussão. É mais fácil com o ponto outro, e talvez uma questão social, de ter algumas coisas que se veem nesses filmes, do que racial apenas. Spawn, o filme, né, O Soldado do Inferno, eu cheguei a ler várias edições do quadrinho, porque eu li muito. É como você falou, né? O cara é um super-herói negro, mas ele, além de estar o tempo todo a maior parte com a máscara, quando ele tá sem máscara, ele é um personagem que 100% do corpo queimado com queimadura de terceiro grau. Então ele poderia ser branco, poderia ser negro, poderia ser de qualquer raça, aquele cara, porque ele é um croquete. Ele é todo fofinho. Sabe? Aí, mas no caso, pronto, no caso de Spawn, eu acho que uma discussão interessante do personagem é da violência doméstica. Porque se descobre que a grande história de Spawn é que ele volta do inferno, ele era um assassino do governo, ele volta do inferno por amor à esposa, né? Ele faz um pacto com um demônio chamado Malebolge, e ele volta, e aí, eu não li os gibis até o fim, mas um belo dia eu abri um desses fandom, pá, eu vou ler e vou ver o que aconteceu até no final. E essa que era a grande história dele ter voltado do inferno, reencontrar com a esposa que ele amava. Mais para frente, ele descobre que um dos motivos da lenda dele ter ido para o inferno é que ele causou o aborto da própria esposa, dando uma surra nela quando chegou bêbado em casa. Aí, dentro dessa questão, faz uma discussão social, né, de violência doméstica contra a mulher, do que a questão da própria... Não que não seja levantado isso durante o gibi, principalmente, mas eu não consigo, no caso de Spawn, enxergar uma discussão racial. Talvez não seja assim, né? Foi criado por um cara branco que ficou muito rico, rico pra caralho, Todd McFarlane, com o personagem, né? Mais uma vez a galera capitalizando em cima de pessoas negras, como foi no caso daquela fase do cinema norte-americano chamada Blaxploitation, mas que seus diretores, a maioria dos seus diretores e produtores eram homens brancos. Eu vejo mais, pronto, a discussão que eu consigo ver em Spawn, especificamente, seria nesse naipe, se fosse para ser racialmente falado. Mas vejo mais numa coisa mais social, né? De violência contra a mulher, no caso dele. Blade, aquilo que eu falei, não sei se passaria hoje, pelo meu crivo. E os outros dois eu não reconheci. A galera falou de uma série de zumbis, eu não reconheci, não nunca vi. Não posso opinar. Mas em relação a Blade, é isso que eu vejo, assim. São produtos de entretenimento, sim, pode haver uma certa... Mas, racialmente falando, a questão de raça desses dois filmes, eu não consigo perceber. Mas, porém, pode estar lá. Eu que não percebi, né? Não estou dizendo que não existe. Eu que não percebi. Terminou. Vocês estão aí, gente? Estamos. Falo pra... Foi mal, galera. Essa é a primeira e última vez que vocês vão me convidar. Essa foi a primeira vez que o programa da gente durou 4 horas e 12 minutos. Imagina. Ai, bem. Bom, e a gente tem também alguns exemplos de mulheres negras de destaque em filmes de terror, né? A gente já falou do Nós. E a gente tem também Ma e Paradox Cloverfield como exemplos recentes, assim. Que vocês têm? Que vocês acham desses dois? Eu vou fazer uma pergunta que o Samuel fez. Ou foi o Kelps que fez, não tô lembrando. Okay. Alguém lembra, assim, de uma protagonista em filme de terror? Não vale esses três citados? Não lembro. Em filme de terror, não. Não. Foi difícil essa pesquisa. Eu só consegui encontrar esses três exemplos pra colocar. Eu lembro do Mar. Mas realmente, só Mar. Tem mais algum Mar? O Mar não é com o Otávio Spencer? Sim. Com ela, aham. Eu gostei do filme. Eu gosto de filmes que me incomodam. Aquela questão da personagem solitária que se infantiliza para procurar ter companhias e a gente descobre que ela, na realidade, tem a cara muito aloprada, que é boa companhia para ela. Eu gostei desse filme. E o Paradoxo Cloverfield eu acho até interessante, mas eu acho que ele desanda muito fácil. Tem seus momentos e tal. É uma trupe no espaço, né? Mas até que não é um filme tão ruim, não. Eu acho que eu vi e não gostei, velho. Eu acho que vi e não gostei. Não tenho lembrança, mas acredito que eu não gostei. Do Mar, eu gostei sim. Gostei. Até porque eu gosto muito de... Eu não vi. Eu não tenho uma lembrança sobre o Paradoxo Cloverfield, embora eu tenha quem escreveu pro Boca fui eu. Ou seja, eu acho que eu não gostei. Felipe, eu ia dizer isso. Eu acho que foi o Felipe que escreveu a crítica. Fui eu. E eu acho que eu lembro o seguinte. Eu lembro que eu botei que dos três Cloverfields eu tinha achado o mais nhé, sem graça. Né? Em homenagem a Lu, que não tá aqui conosco hoje. Achei bem nhé. Mas eu acho que... Tanto que isso... eu não tenho uma lembrança do filme. Fale uma cena do filme. Não lembro, não. Ah, não. Eu lembro... do braço do cara. Puxa, eu não lembro nada. Eu lembro de uma personagem recente aí. Só que eu só não quero levantar uma discussão com o Felipe, que é a atriz do Doutor Sono. Mas eu não quero levantar a discussão com o Felipe de novo. Não. A Abra, né? A Abra do Doutor Sono, ela tem destaque, né? Mas a gente tá falando de filmes bem recentes. Sim, são mesmo. Que é um abismo, né? A gente passou o podcast todo discutindo sobre a dificuldade de encontrar protagonistas em filmes de terror, protagonistas negros em filmes de terror, com protagonistas é um abismo ainda gigantesco. Então é esperar que o tempo mude um pouco essa situação, né? Exato. Total. Eu queria até levantar. Eu sei que a gente já está conversando um monte aqui, mas sabe uma coisa que a gente não tocou, o assunto que a gente não tocou aqui, eu percebi enquanto nós conversávamos? Essa, a mesma questão que a gente começou o programa todo dentro do cinema de gênero de horror brasileiro. A gente não comentou sobre as ausências nesse atual mercado de cinema de gênero brasileiro que está ressurgindo, né? Porque ele também, são coisas, né? Ele também não... Fora, assim, é Rodrigo Aragão, que nos três primeiros filmes dele ele colocou sempre o Marcos Conká, que é um ator negro retinto. Eu não lembro muito de outros filmes. Tem aquele, acho que As Boas Maneiras aí. As Boas Maneiras, tem a Isabel Zolar. Pronto, As Boas Maneiras. Mas eu percebo isso também nos filmes de terror nacionais, sabe? Que falta... Que falta o protagonismo negro. Isso eu acho muito louco, porque somos um país onde 85% da população é formada de pessoas negras, sabe? E muitas vezes os autores de filme de terror, escritores de filme de terror, são pessoas progressistas. E ainda assim, não se vê essas pessoas abraçarem essa luta, sabe? Muitas vezes elas repetem os mesmos estereótipos de filmes de terror estrangeiros, e o negro às vezes ele fica relegado a um papel de bandido apenas, sabe, é meio assim, não sei se vocês percebem isso também. Eu até conversando, né, há mais tempo, eu lembro que eu tive uma conversa com você sobre isso, e eu virei e falei, cara, eu como já realizei, né, 3 curtas, 4 curtas, eu viro e falo, cara, e não é que o que está assim totalmente certo, não tem um protagonista, entendeu? O último filme que eu tive, eu tive uma personagem negra, mas foi uma, né, do elenco ali de 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais ou menos 10 pessoas, eu tive uma personagem negra. E eu penso muito sobre isso agora, assim, né, a questão da desconstrução. A gente é viciado numa questão assim de, como que eu vou dizer, a gente já escreve pensando assim. Exatamente. Então eu tô tentando mudar muito isso. Eu recentemente tô conversando com um amigo. E a gente quer desenvolver um projeto com ele, mas eu virei e falei, eu quero, assim, que você, né, tipo assim, a gente tive uma ideia mais ou menos dessa questão de vírus, né, onde o vírus vai atacar mais, vai matar mais. E eu conversando com um amigo meu, falando, a gente desenvolveu alguma coisa sobre comunidade, sobre como isso pode afetar a comunidade. Só que eu virei e falei, cara, eu preciso... de você, um amigo meu, que ele é negro, ele tá no audiovisual. E eu falei, cara, tipo, eu sou branco, moro num bairro de classe média, eu não vou conseguir retratar isso da maneira como deveria ser retratado. Eu posso, assim, ajudar a desenvolver uma ideia ali, criar alguma coisa ali, mas eu não vou conseguir desenvolver como ele deveria ser desenvolvido. Aí é justamente o que Elvis falou lá atrás, do cinema, quando a gente falou dos primeiros filmes, Spielberg, tipo assim, né, por que que não é o negro contando a própria história? Oi, gente, vocês estão aí? Estamos. Oi. Uhum. Isso. Aí eu vou citar um outro exemplo que causou bastante polêmica, que foi a série que vai ser produzida pela Globo sobre a Marielle. E quem estava escalado para dirigir é o Padilha. Porra. Né? E, sim, aí depois da discussão, não vai ter um... Vai, aí tipo assim, não, vai ter um diretor negro. Tipo, um diretor negro dirigindo um episódio supervisionado pelo Padilha. Né? Ou seja, fizeram isso como só para dar uma abafada, assim. Tipo, dar uma... Uma sobradinha. Dá uma abafada, no caso. Mas ainda é um Padilha, tipo, no comando, assim. Aí eu viro e falo, gente, com tantos... É, eu vou citar dois diretores daqui de BH que estão fazendo trabalhos incríveis, que é o Gabriel Martins e o André Mavais, né, da Filmes de Plástico. Eles, o último filme deles, que chama No Coração do Mundo, é um filme sensacional, foda pra caramba. E tipo, por que que essas pessoas não estão ali, né, pra contar a história? Então, é uma coisa que o Kelps falou, que a gente realmente tem que pensar muito no que a gente está fazendo e no que... É, como a gente, né, como que trabalha com cinema brasileiro, está lidando com isso tudo, está vendo isso tudo acontecer e lida com essa questão. Total. Eu acho que você está com um posicionamento bem bacana, Ivo. Eu acho que é o certo a se fazer, sabe? Nessa situação, assim. Muito bom. É, bom, gente, vamos para o nosso último tópico, então, para a gente finalizar? Sim. É, expectativas. O que vem por aí? A gente já falou um pouco do novo Candyman. É, e a gente tem uma série chamada Lovecraft Country, que eu tô bem curiosa para ver também. É, a curiosidade, né, dessa, acho que tá todo mundo muito curioso, né, pelo fato do Lovecraft ter sido racista. Ivo, tu sabe pra mim qual é o nome disso? Reparação histórica. Porque a gente vai pegar uma série baseada em Lovecraft só com protagonistas negros. Sim. Então, ó, reparação histórica. Amei. Eu tô adorando. Pra mim vai ser maravilhosa. Já vai ser Grammy do ano que vem. Oh, mas tem não, Emmy, uma desculpa. Coisa muito louca. É, sábado passado, o carteiro bateu aqui na casa. E aí, Tati tinha feito uma surpresa pra mim. Ela tinha encomendado esse livro pra mim. Aí eu, porra, que legal. Aí abri o livro, linda edição, inclusive. Tá? Cara, e aí eu fiquei impressionado, porque quem escreveu Território Lovecraft é um cara branco, velho. Isso, assim, veja só, não entendo isso. Mas meio que me deu um balde de água fria, sabe, velho? Ele fez, porra, estão vendendo isso aqui como uma parada de Lovecraft, que era um cara abertamente racista, que foi melhorando com o passar do tempo, morreu sem se redimir totalmente, mas estava no caminho de acordo com os estudos, etc. Vai ser baseado só com gente preta no elenco. Quando eu fui olhar, o escritor, o autor do livro, é um cara branco. Aí, porra, bateu naquela tecla que eu falei no início do programa. Porra, velho. Porra, meu irmão. Sabe, como é aí? Eu não tô dizendo que um cara branco não pode, não deveria ter escrito, até porque o próprio Lovecraft, ele era branco. Mas tá ligado quando a coisa ela é vendida de um jeito e quando você vai reparar as letras miúdas, você faz sabe? Assim, eu tô afim, eu inclusive tô muito, esse livro tá na fila, inclusive pulou algum. Tô muito afim de ver a série, sim. O único porém, pra mim, tá sendo isso, mas isso não vai me impedir em absoluto de assistir a série. Eu, inclusive, estou ansioso para ver. Só estou pontuando para voltar àquela velha história. E às vezes a gente está esperando uma coisa, uma reparação histórica e tal. E quando a gente vai ver quem está nas rédeas, é uma pessoa branca. Não, não que isso não possa acontecer, não entendam dessa maneira, por favor. Nem vocês da equipe, nem vocês distintos ouvintes. Mas é que pra mim ficou esquisito. Tão esquisito que eu vou dar uma rápida saída, pegar o livro pra ver se o cara é branco mesmo, porque eu posso estar cometendo uma injustiça da porra. Mas eu acho que o cara é. Volta já. O livro tá assim. Enquanto ele procura o livro, vamos pro próximo tópico. Sim. Bom, o próximo é o mais aleatório de todos, eu acho, porque é um Jogos Mortais dirigido pelo Chris Rock e, se não me engano, com o Samuel Jackson no elenco, né? Sim! Sim. Isso é tipo os rolês do Ronaldinho Gaúcho, velho. Que exato, coisa doida. Exato. Mas a gente tem que lembrar que o Chris Rock, ele tem um histórico de causas sociais, né, de comprometimento com causas sociais muito grande. Então, tem gente dizendo que esse filme vai ter uma boa pitada disso. Eu falei dele umas quantas vezes aqui, umas, sei lá. Então eu tô com até com uma expectativa. É só ver Todo Mundo Odeia o Chris, né? Todo Mundo Odeia o Chris é uma aula de questão social, né? Muito bom, amo. Sim, também adoro. Voltei. O cara é branco mesmo, velho. Tá. Nenhuma injustiça feita, então. Tá bom. Kelps, a gente tava falando aqui, enquanto você saiu, sobre o novo Jogos Mortais dirigido pelo Chris Rock e com Samuel L. Jackson. O que que você acha disso? Jogos Mortais, aquele do assassino que faz quebra-cabeça louco? Sim, do James Wan. Eu gosto vai muito ter um remake. Eu acho o primeiro filme muito bom. Aí vai ter um remake dirigido por Chris Rock? E eu não sei se é bem um remake, tá? Acho que é uma... É no universo, digamos. É, eu não... É uma franquia que, assim, já tem, sei lá, 6, 7 filmes, 1000 filmes. Eu vi alguns... O primeiro eu acho muito bom. Muito bom mesmo. Mas eu não curto, então, independente se vai ter um dirigido por... Estelado. Não me interessa. Eu, na realidade, estou sabendo disso nesse exato momento. Eu desconhecia essa nova produção. Eu estava até antipático, né? Como comecei a falar, não vou ver, mas agora eu vou ver só para comentar com vocês depois. Assim. Ah, gostei, não gostei, mas eu não estou esperando muita coisa, não, porque eu acho uma franquia meio farofa, é feito Star Wars, assim. É, mas quem sabe, né? É, oremos, né? Oremos. É, pra finalizar, gente, eu coloquei um aqui que até saiu um trailer novo essa semana, um filme que chama Antebellum. É dos produtores de Corra, não o Jordan Peele, são outros produtores. É com a Janelle Monáe e parece bem interessante. Eu não tinha visto nenhuma sinopse até agora. Mas Antebellum significa, é um termo que se refere ao período pré-Guerra Civil Americana. E é ele uma... é da A24? Eu acho que sim. Acho que sim, Uva. E é sobre uma escritora que, é, tipo, ela vive no presente, assim, mas ela, em dado momento, fica presa num dia no passado. E é justamente um desses dias que antecederam a Guerra Civil e o consequente fim da escravidão nos Estados Unidos. O trailer é muito legal, assim. Não sei se vocês estão acompanhando alguma coisa sobre esse filme, mas parece bem... Eu vi o trailer, eu gostei. Né? Eu não vi o trailer, Silvana, mas a história que você me contou tá me lembrando de um livro e uma escritora chamada Octavia Butler. Ela tem um livro que é mais ou menos isso, a pessoa, uma mulher, ela volta ao passado exatamente nos dias da Guerra Civil Americana. Já cresceu para mim esse filme, vou pesquisar para ver se é baseado mesmo no livro dela e vou procurar ver. Mas de qualquer maneira eu gostei do que você falou, que o filme trata, muito curioso. É, então, parece bem interessante, né? Eu vou dar uma olhada também, que eu não sei se é baseado no livro da Otávia ou se, sei lá, é só uma inspiração, enfim. Mas... Oi? Ficou bem baixinho, Kelps, repete, por favor. Esse livro da Otávia Butler, chama-se Kindred, ele tá bem barato na estante virtual. Quem tiver interesse, vamos dar um chute. Ai, vou dar uma procurada. É o Laços de Sangue, né? Que é a tradução dele. Não sei, Ivo. Acho que sim. Laços de Sangue, a tradução. Quem me indicou essa escritora foi a Gabriela Amaral, na entrevista que eu fiz com ela. Diz que ela é incrível. Pois é, ela é muito bem falada. E esse Antebellum, ele é baseado nesse livro, Ivo? Não sei. Vou dar uma olhada. Não vi nada sobre. Mas eu gostei. Mas a história é bem parecida, tá? Sim. Bem interessante. Tem um potencial. Ainda mais com a Janelle Monáe, que é uma baita atriz. Fantástica. Exato. Bom, gente. Acho que tá bom, né? Oh. Falamos bastante. Nossa, gente. Falamos bastante. Ah, então vamos às considerações finais. Felipe, quer começar? Olha, eu fiquei muito feliz, né, com essa nossa gravação de hoje. E eu acho que, acima de tudo, não é, sendo bem crítico, o cinema, não é, ele tem essa função de divertimento, de entretenimento, mas também tem uma função crítica. Então eu acho que é sempre importante a gente observar esses filmes que estão ao nosso redor, não é? E tentar absorvê-los dessa maneira. É diversão, é entretenimento, mas eles também são pontos críticos. E eu queria deixar uma dica: não é um filme de terror, embora ele provoque temas que são extremamente comuns ao terror. Foi um filme que eu assisti no cinema. E eu lembro que quando eu assistia, o que eu pensei foi: meu Deus, eu queria muito que todo brasileiro assistisse esse filme. Eu lembro que ele tava assim, tipo, numa sala daqui, que só passa filmes mais alternativos. Então assim, não tava no shopping, não tava no multiplex, que é o Infiltrados da Clã, do Spike Lee. Eu gosto muito desse filme, eu acho que ele deve ser assistido, sabe? Para de certa forma, nos fazer pensar que nós, não é, temos sim muitos problemas sociais, de racismo, e acho que o cinema ele pode nos ajudar a entender um pouco sobre isso, a fazer certas reflexões. Seja com o Nós, seja com E o Vento Levou, seja com qualquer filme, qualquer obra. Mas esse filme em especial, talvez por ter sido recente, eu lembro que eu tive essa sensação. Eu fiz, nossa, eu queria muito que as pessoas, que o país inteiro assistisse esse filme. E num momento onde nós temos tantas questões, né, debatidas no nosso país, eu acho que a dica que eu vou dar para os nossos ouvintes, mesmo a galera que não curte sair do terror, saia, assista esse filme, ele é fantástico e com certeza vai fazer vocês... Ele é pesadíssimo, ele é chocante, mas eu acho ele um filme necessário. Então a minha dica é essa. Eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, eu adorei. Desculpem por qualquer assunto, enfim, que alguém... por qualquer motivo não tenha gostado, não foi a nossa intenção. Nossa intenção sempre é debater e trocar ideias com vocês. É isso. Excelente. Boa indicação também. Ivo, quer continuar? Então, minha consideração final vai ser um agradecimento à presença ilustre do Kelps. Acho que foi muito importante a fala dele para esse debate. E muito legal, como eu disse, assim, eu até comentei com ele antes, a gente tá aqui mesmo para escutar, ser desconstruído e entender, né, tudo isso que acontece. Assim. É um tema que deixa assim, né, a gente até um pouco, até mal, assim, depois de se falar tanto e ver qual que é o cenário hoje. E o cinema, como o Felipe disse, ele está aí para mostrar para a gente, para a gente refletir e a gente absorver a mensagem, né? Mas assim, né, que a mensagem seja absorvida da melhor maneira possível, né? Que ela não seja distorcida. Então é isso. Kelps, muito obrigado. né? Espero que a gente possa fazer mais programas juntos. E então é isso. Acho que foi uma discussão muito bacana. Kelps e Samuel aí deram uma aula pra gente hoje. Muito cara, bom. Eu quero agradecer ao convite e dizer a vocês que mais importante que vocês terem me convidado aqui é vocês terem abraçado essa discussão contra o racismo no nosso país. Parece pouca coisa, não é. Vocês, na realidade, a evolução do pensamento, ela é também um tipo de trilha. Vocês abraçaram essa luta. O Boca do Inferno abraçou, convidou um homem negro para dar as opiniões sobre produção. Isso, o convite para mim foi importante, foi, agradeço, sempre vou agradecer. Mas o fato de vocês terem abraçado essa luta também, porque eu sei, eu tenho certeza, cara, que vocês não vão parar só nesse programa sobre esse tema. Vocês vão convidar outras pessoas e vão conversar e vão destrinchar outros braços que não foram discutidos. Então, eu agradeço de coração, de todo o meu coração, a toda a equipe do Boca pelo convite e mais que tudo, por ter abraçado essa luta contra o racismo dentro do... Obrigado, muito obrigado. E me coloco à disposição para a gente conversar sobre o que quer que seja dentro de filme, série, música e esses etc da vida que faz a gente mais leve. Obrigado, gente. Muita paz, gratidão. Poxa, a gente que agradece. Foi uma conversa muito bacana, Kelps. Bem legal mesmo. E com certeza a gente vai te querer aqui mais vezes, sim. Samuel, e você? Suas considerações finais. Ah, gente, eu tô assim... Pra mim, essa foi uma discussão muito importante, muito significativa. Nos últimos anos, a gente tem observado um movimento no Brasil, no mundo, de sinceramente, enlouquecimento. A gente vê uma onda de conservadorismo surgindo, a extrema-direita cada vez mais fortalecida, a pauta de direitos humanos sendo colocada de lado pelos próprios governantes em diversas localidades, mas, ao mesmo tempo, a gente está tendo uma reação, e essa reação está mais forte do que nunca. O Black Lives Matter faz parte dessa reação, e esse é o momento da gente tomar gás, voltar para essa luta. Então, refletir sobre tudo isso dentro do mundo dos filmes de terror também tem sua importância, porque quantos problemas, principalmente ao longo desse processo histórico, a gente retratou nesse programa. Não vamos fechar os olhos para o passado, também não vamos negar o passado. E, ao mesmo tempo, a gente ainda tem muita coisa para conquistar. A gente ainda tem muita coisa, muitos espaços para preencher. Eu quero fazer aqui dois agradecimentos. Um para a minha equipe, minha galera que está junto comigo aqui no podcast. Silvana, Ivo, Felipe, a Lu, que infelizmente não pôde estar. Obrigado por serem esses parceiros. O podcast é uma coisa que eu adoro fazer com vocês. Nós somos uma equipe assim que cada vez nos afinamos mais, e trazer essa discussão, concordar em trazer essa discussão, foi um momento muito importante para mim. E Kelps, você, uma pessoa que eu conheci hoje, você é um cara fantástico, fantástico mesmo. Suas colocações foram todas muito bem pontuadas, e eu espero realmente que a gente possa se reencontrar aqui nesse espaço. Então, me desculpe ter alongado um pouquinho, fiquei um pouco emocionado até, mas é isso. Muito obrigado, gente. Eu também estou muito feliz, gente. Achei que foi um dos nossos melhores episódios, que já, né, vamos definir aqui que será dividido em dois. Será dividido em dois, acho, né? Vai precisar. Parte 2. Sil, deixa eu só fazer mais uma última colocação. Claro. Eu acredito que o nosso ouvinte, de maneira geral, né, o fã do cinema de terror... veja, eu não gosto de pensar muito no nosso ouvinte como pessoas racistas. Mas muitas vezes o fato da gente, principalmente assim, pessoas que não são negras, né, pessoas brancas, delas talvez não pararem para pensar no assunto, não pararem para refletir sobre o assunto... acaba sendo também algo negativo. Então, talvez, eu acho que o grande... essas falas incríveis do Kelps, não é? Muito obrigado, Kelps, por participar dessa discussão conosco. Mas eu acho que talvez o principal elemento é perceber que as pessoas que escutam esse nosso programa, que elas saiam, sabe, talvez um pouco mais atentas. Sabe, talvez observando melhor a situação, talvez observando melhor aquele amigo, aquele colega de trabalho, aquela pessoa que de repente passa no elevador e dá bom dia ou não dá bom dia, sabe, e começar a abrir os olhos referente a isso. Às vezes a gente não faz ideia do que é estar na pele do outro. Eu lembro que uma vez eu fui no shopping, fui comprar um presente de um amigo secreto, alguém do trabalho, e aí eu voltei, não é, para a universidade, e um aluno meu, uma aluna minha, negra, disse assim: professor, e aí, como foi as compras? Eu fiz: ai, foi um saco, eu tive que ficar entrando de loja em loja para procurar o presente. Aí ela parou e fez: eu nunca entro de loja em loja, eu só entro na loja quando eu já sei o que eu vou comprar. E aí eu parei, ela fez: porque se eu entro e não compro, o povo fica olhando pra mim. E eu pensei: putz, é um problema que eu nunca enfrentei. Sabe, eu posso entrar em todas as lojas do shopping. Sabe, isso é uma coisa muito, muito cruel, muito dura, sabe? Então eu acho que é importante a gente abrir os olhos, trazer a discussão. Então eu acho que a gente espera que, sei lá, você que nos ouviu, não é, concorde com a gente dentro desse aspecto. Ah, esperamos, né? A gente tem os melhores infernautas, vai? Com certeza. Bom, então é isso, gente. Obrigada mais uma vez a todos pela participação. Foi um episódio maravilhoso de fazer. Lembro aos ouvintes que a gente tem o nosso Padrim, então quem puder colaborar com a gente pra gente continuar com esse projeto, com o Falando no Diabo, com o Boca do Inferno, a gente agradece muito. Obrigada a todos os ouvintes por estarem acompanhando a gente. Deixem seus comentários, são sempre muito bem-vindos. E é isso aí. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Até a próxima.